Então, Pátio Juliette, passa Alfa para 2-0, Taxway. Voo no 260, ingresso Pátio Principal, portão 05. Ingresso no Principal para 05, voo no 260. Salvador, bom dia, o Papatango Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, prossiga para o sol. Alfa Vitor Juliette está com uma situação para a corrente de trem. Caracruz, como está fazendo? Vitor Juliette, copia? Pronto. Alfa Vitor Juliette autorizado, voo local toque emitido em Veracruz, a cola da pista 1-7 com curva direita, corredor axé, 1000 pés, frequência do controle 119.35, transponder 0151. No instante a pista está livre, está autorizado o pouso, avistado, o vento é 290 graus, 3 nós, o ajuste é 1015 no 0 no 5, os últimos 90 metros estão impraticados. Está livre o pouso na 309. Alfa Vitor Juliette, correto, parte da bata para acionamento táxi e decolagem, torre 118.612, bom voo. Gente, guardião, tem condições para seguir direto ao pátio, comandante? Alguém vai ter, eu tenho condições para seguir direto ao pátio, guardião. Ok, agradeço a colaboração, o vento é 270 graus, 3 nós, ajuste 1015, prossiga direto ao pátio. Tem aqui direto, informar lá no povo. O Bravo, que você é Foxtrot. Pensando na Juliette para Alfa, o Mike é com a X-Men. Afirmo, quando no ponto de espera está 28, torre 118.612, é o Mike Echo X-Ray. Estou pronto, 118.6, torre o X-Ray, obrigado. Alinha e mantém, Bravo X-Ray Foxtrot. Alfa Juliette autorizado o aceleramento e o táxi, chame na interseção. Cara e desça para 2010-1015, ajuste, é o número 4 para voo. 1015, 2000 pés via, chegada a cara e como número 4, 7 metros. Trip 5490, chame o centro, 12685, caso negativo, 12545. 2685, 2545, 5490. Gente, comandante, bom descanso. O guardião 02. Cif, 12685, caso negativo, 12545. 2685, 2545. Corre, o Bravo X-Ray Foxtrot está alinhado e pronto para decolar na pista. Azul 4106, prossiga. Seu propagação agora é 6.700 pés, em descida para 2.000 pés, só vai ter condições de planeio e pouso. Afirmativo. Autorizado a aproximação, aguarde para encher esta. Passando. 28-3602. Foxtrot autorizado a decolagem imediata. O vento é 230 graus, 07 nós. Bravo X-Ray Foxtrot. Autorizado a decolagem imediata. O Bravo X-Ray Foxtrot. Dan 3896 no solo de Salvador agora. Livrou a pista. Mantém a posição nesta. Taxway e chame o solo. 121 decimal 9. 219, obrigado. Bom dia. Bom dia. Botão 3602, alinha e decole, correção, alinha e mantém. Alinha e mantém, tá 3602, 22. operador novamente, Mike FX8, tá pronto para o ponto de espera 28. Mike FX8 será o segundo para decolar nesse setor aí, mantenha o ponto de espera. Afirmativo, mantenha o ponto de espera 28, X-Ray. Está autorizado o giro de manutenção, Mike Eco Delta. Tan 3602 está autorizado a decolagem, o vento é 260 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1015. 1015 está livre a decolagem 28, Tan 3602. Tá, 3, 2, 3, 1, 9, 6, tem intenção de fazer o Renato, viu, da 2, 8, tá, 3, 1, 9, 6. Gente, a chegada é a Cari, até Cari após Serra Vito 3, câmbio. Cari, Serra Vito 3, 63, obrigado, senhor, tá, 3, 1, 9, 6. Brava que Foxtrot decolou de Salvador para Veracruz, mantendo um no meu pé no corredor Axé na sua escuta. Gente, chame no farol da barra. Reportará no farol da barra o Brava que Foxtrot. Azul 4106, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, bandido. E Salvador, bom dia, Azul 4106. Azul 4106, ciente, pode ter aproximação, aguarde autorização de pouso. Azul 4106. Vai dar, Sargento. Tan 3602 decola de Salvador agora aos 48, chame o controle 119, decimal 35, Tan 3602. Decimal 35, obrigado com o Tan 3602. Afirmo. Controle, bom dia, o Tan 3602 decola 2000 na sua escuta. Tan 3602 é o controle, contato radar. Gente, pode aprovar. Cólera presente? Afirmativo. Certo, direto agora, 3602. 1510 no 5. Eu repouso 4106. Cari, voe pro Serra Vitor 366. Reitero, após Cari, Serra Vitor 363. Confirmo 363, o 66 da 10. Afirmo, Cari 363. 765. Sim, mantém. Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, teria alguma condição do Bravo X-Ray Foxtrot ascensão a 2500 pés no corredor Axé? Negativo, capitão. Grato. X-ray, a linha aí mantém. A linha mantém, X-ray. Azul 4106, solou em Salvador. Agora aos 51, livre à esquerda, mantenha a posição na taxa ideal, fechando o solo. 121 decimal 9, azul 4106. Que até mantenha a delta, 219. Juliette decole de imediato, o vento é 240 graus, meia dúzia de nós, Alfa Vita Juliette. Do 3602, chame o centro, 1264, caso negativo, 1288. 264, 1288, obrigado, bom dia. 708 azul, 406. Tô 3196, Serra Vitor 363, cheque o trem, torre 1186. 186, obrigado, vai descer. 14, 1094. Sente de decolagem, 1094, mas que é com a X-ray. Alô. Torre, bom dia, tá 3196, sinal, mas tá travado, cabeceira, 28, 3196. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, aguarde pista livre. O vento é 250 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1094. 250 conselho 094, sente obrigado, seta 3196. Alfa Vito Juliette, decola ao 53, chame controle 119, decimal 35, Alfa Vito Juliette. Camarada controle 119, decimal 35, Juliette. Só para informação, senhor, há alguns pássaros aqui no eixo de decolagem da 193. Ciente, muito obrigado, acionaremos os órgãos competentes. Controle Salvador, o Papa Tango Alfa Vitor Juliette, decolado da 1-7, ingressando por Redor Shell no 1100, a sua escuta. Alfa Vitor Juliette, prossiga visual, chame no Fala da Barra. Chamará no Fala da Barra, visual, Alfa Vitor Juliette. Então 3196, autorizado pouso, vento 230 graus, 07 nós. Livre, pouso da 3196, cabeceira 27, obrigado. Mike Eka X-Way, decola de Salvador, agora aos 54, chame o controle 199, decimal 35, bom voo. 199, 35, bom X-Way. Prode, Papatango Mike Eka X-Way, 1300 pés, com respeito a 2000. Mike Echo X-Ray, o controle está em contato radar, curva direita e voe para Conde. Direto Conde, muito grato Mike Echo X-Ray. O 1765 passa ao Serra Vitor 363, cheque o trem, torre 1186. Bom, 765, boa. Salvador, 1765 da Gol, boa tarde. Boa tarde, Gol 1765, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso e pista livre. O vento 240 graus, 07 nós, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, 270 com 4, é isso? Afirmo. É ativo. Então 3196 no solo de Salvador. Agora ao 562 livre à esquerda na Delta. Mantém a posição na Delta e chame solo 121 decimal 9. Primeira esquerda agora, Delta 219, já bom dia, senhor. Estamos mesmo na terminal em Delta, de contato com o Centro. Solo, bom dia, está 3196 na Delta. 3196, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte entre a táxi Juliette. Alfa, Alfa, Juliette, está 3196, obrigado. Controle ao Papa Romeo Bravo Lima Papa. Salvador, Brasília. Autorizaria o RNAV da 28? Senhor ativo, você é autorizado então, RNAV para 28, Bravo Lima Papa, informa que passa a nível 1150, é isso? Afirmativo. Controle, o Bravo SP Foxtrot passou o farol da barra. Sente condições visuais sob regras, troca de frequência para coordenação até o retorno. Controle, teria condições do Bravo X-Ray Foxtrot acessar 2500 pés afastado no setor norte do aeródromo de Veracruz? Então, o senhor vai para lá agora 1000 pés na frequência de coordenação. Quando o senhor estiver subindo lá na vertical, se estiver atingindo 2500, você volta em contato com o controle aqui, porque lá até 2500 pés, lá o teto ainda é de Veracruz, ok? Tá ok, tá ciente, grato. Tá, aproximando a Juliette, tá 3196. Tá 3196, mantém a posição antes da Juliette. Acerá, 3196. Mais 3 minutos para o cruzamento do eixo de decolagem da 1-0. Na exceção em 2500 pés. É, alguma aeronave no circuito? Na frequência do controle ainda. Perdão, perdão. Perdão, obrigado, cara. Está 319. Está livre a primeira esquerda, mantém a posição sem ingressar na taxa real, puxando o solo. 1-2-1, decimal 9. Ou no 765. Afirmativo. Vai livrar primeira esquerda sem ingressar na alfa, chamando só 129-219. Boa, no 765. Afirmo. Salvador, bom dia, Gol 1765. 1765, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 1765. 1260, copia? Chega. 1260, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolou da pista 28, mantém proa até 2000 pés, curva à direita. Subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, transponder 5066. Está autorizado nível 390, Recife, decola da 28. Mantém por até 2000, após direita, saída Aron Melim, 119.35 é o controle, 5066 o transponder e aerovia Upper Whisky 58. 1260, correto, portão 05, chame pronto para o push, acionamento. Câmara push, acionamento, gol 1260. Level 080 to Vitória da Conquista, stand by 8 sequences, Juliette Bravo Delta. Juliette, troca de frequência para coordenação até o retorno. Poderia confirmar, não foi entendido, Alfa Vitor Juliette. O senhor prossegue para Veracruz? Está permitida? Afirmo. Tem, mantém a sob regras de voos visuais, troca de frequência para coordenação. Frequência ali para coordenação, Juliette. Juliette Bravo Delta, Juliette Copy. Juliette Bravo Delta, clear to Vitória da Conquista, fly level 080. The road is direct. Departure runway 17 after right turn. Goal departure, eval after direct to Vitória da Conquista. Salvador Port Frequency 119.35, score code 5054. Read back push. To start and taxi calls over the tower 118.60, have an exit. 2500 pés no setor norte de Veracruz, Serra November, Vitor Romeu. E sente o Bravo XA Fox, permaneça na escuta do controle. Não temos tráfego aí formando o setor. Permaneça na escuta até o senhor novamente retornar à altitude de 1000 pés. Tá ok, permanece na escuta o Bravo XA Fox. Bravo Lima Papá tá de jogo com o Capão. Relativo, Bravo Lima Papá. Ok, forma que a altitude aí do CA Vita é 2500. Completa aproximação com referências. E torre agora 118, decimal meio, vamos pôr. 118,5, Bravo Lima Papá. Com 218,5? Isso, 118, decimal meia dúzia. 218,5, Papá. Romeo, Bravo Lima Papá, prossiga. Campo na gente, continue a aproximação, informa o vento 230 graus, 8 nós. O ajuste é 1014-1014, pista livre autorizado. 1014-1014, Lima Papá. Taxi coming around in before to join the runway. Estamos em Juliette Charles de Lua, autorizado Salvador Mauro de São Paulo, nível 025, decola da pista.